que nos sustente em nossa trajetória do planeta, para que nossas ações sejam reflexos dos ensinamentos de Jesus. Que as Tuas vibrações de paz possam ser sentidas nos nossos corações, nos concedendo tranquilidade, afastando as emoções aflitivas e reforçando as nossas qualidades positivas. Que saibamos ser bons pais e que os lares tenham uma atmosfera afetuosa para que as crianças e jovens se sintam seguros, tenham saúde física, mental e espiritual e entendam este exemplo de carinho, respeito e amor para com os outros irmãos, sendo partícipes da construção de um mundo melhor e mais fraterno. Pai, dai-nos força moral, coragem e serenidade. Serenidade para superar as nossas provações. Que possamos enxergar nas adversidades uma forma de desenvolvermos a virtude da paciência e da tolerância, vendo naqueles que nos prejudicam oportunidades para a prática da disciplina no bem, do autocontrole e da compaixão. Senhor, pedimos ainda que de Tuas mãos bondosas possa emanar o medicamento necessário a cada um de nós que bebemos de Tua água. Que assim seja. Júlia, minha filha, por favor, passe a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, itens 9 e 10, o argueiro é a trave no olho. Item 9 e 10. O argueiro e a trave no olho. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar-te do teu olho o argueiro quando tens no teu uma trave. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás como hás de tirar o argueiro do olho de teu irmão. Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5. Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Como de fato um homem bastante fútil para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia pô-lo em destaque. Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontrámo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso. A palavra argueiro significa um cisco, algo pequeno. Trave é um material maior utilizado para sustentar alguma estrutura. Jesus falava de modo simples e se utilizava de sentido figurado para chamar a atenção ao seu ensinamento. Nessa passagem, Jesus quer alertar para a facilidade que nós temos de enxergar o defeito de nosso próximo e a dificuldade que temos de se autoavaliar e diagnosticar os nossos defeitos. Nessa passagem, Jesus colocou a necessidade do autoconhecimento. Devemos, antes de julgar o outro, procurar descobrir quem realmente somos, procurar ver os nossos defeitos e as nossas qualidades, e aos poucos identificar nossas fraquezas, nossas limitações, defeitos, que não são poucos. Jesus assevera nessa mensagem que o maior obstáculo para superar nossos defeitos é o orgulho que veda nosso olhar para nós mesmos e ampliar a visão crítica e o rigor para com o erro do outro. Que condições nós temos de dizer que fazemos tudo certo e o outro aqui está errado? Quem garante que nossas ações refletem os ensinamentos do Cristo, segundo o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos esclarece que o orgulho é a catarata que tolda a visão. O que você acha, pai? É isso mesmo, filha. O orgulho é uma chaga que não permite que diagnostiquemos as mazelas existentes e nos embaça a visão do nosso interior, nos tornando ignorantes de nós mesmos, retardando o nosso crescimento evolutivo. Ficamos tão confiantes de sermos melhores que quando vem a tempestade e nos pega desprevenido, reagimos colocando para fora a fera adormecida. Ficamos sempre a mirar e falar dos atos alheios. Podíamos disso tirar proveito para crescer e não reproduzir. Mas o orgulho não nos abre oportunidade para renovação. Por isso, devemos refletir profundamente na necessidade intransferível de identificarmos e trabalharmos essa grande barreira ao nosso progresso. Sem diagnosticar as ervas daninhas existentes em nós, não trataremos esse mal, inibindo assim o desenvolvimento das nossas virtudes. Foi por isso que Jesus deu destaque ao orgulho como principal obstáculo ao nosso progresso. Achamos que somos melhores em muitas situações, que somos os donos da verdade, da razão, e isso nos distancia da possibilidade de desenvolvermos a sabedoria e uma relação afetiva e respeitosa com o outro. Ao apontarmos defeitos nos outros, não certificamos que o outro seja necessariamente como o descrevemos. Atribuímos um determinado defeito a alguém segundo a nossa visão, segundo o nosso preconceito e também o nosso adiantamento. Mas muitas vezes a forma que vemos as coisas não é, segundo o Evangelho, agradável a Deus. Analisamos o outro com base em nossas experiências, que muitas vezes estão baseadas em equívocos e não condizem com a realidade do irmão que está sendo observado por nós. Olga, você quer acrescentar alguma coisa a mais? Sobre esse tema, eu lembro que Jesus nos ensinou como conviver bem com o outro, de crescer, de aprender com o outro, de trocar experiências. Olhar para o seu irmão e tentar ver seu lado bom e ajudá-lo a se melhorar. Devemos ter paciência e esquecer o lado negativo, que não cabe a nenhum de nós analisar por não termos competência para tal. Jesus nos ensina: atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Estava aí o Mestre, indiscutivelmente, dizendo da nossa incompetência em julgar o outro. O exercício da tolerância e da compaixão nos possibilitará um relacionamento amistoso com nossos semelhantes. Experimente, tente descobrir, estimule esse lado bom, incentive-o. Arranque de dentro do outro sentimentos nobres e você verá que a relação se torna mais fácil, mais compensadora. Em um livro dos Espíritos, na parte que fala da lei, das leis morais, lei de liberdade, nos dizem os Espíritos que nós fazemos os hipócritas porque não aceitamos a sua forma de pensar. Ou seja, quando alguém percebe que não aceitamos a forma com que ele pensa, não se mostra como é. No entanto, prosseguem os Espíritos dizendo que todo ser é livre para pensar. Imagine que, se Deus deu ao homem a liberdade de pensar, quem somos nós para aceitar ou não o que o outro pensa? Quando refletimos sobre esse esclarecimento dos Espíritos, percebemos quanto é grande a nossa infantilidade. Essa é a lição e o convite que o Mestre nos dá, de primeiro olharmos e criticarmos a nós mesmos, no sentido de trabalhar nossos defeitos, refletindo se não estamos errando ou violando a lei de caridade, se estamos sendo indulgentes, se nossos comentários são úteis para a paz e a convivência fraterna. O que você acha? Thank you. Concluído o nosso evangelho, vamos agora encerrar os trabalhos fazendo a prece final. Agradecemos Jesus pela bênção da vida e oportunidade maravilhosa de mais uma vez estarmos na escola da terra. Obrigado, Senhor, pela saúde que nos dá forças para o trabalho, pelo pão nosso de cada dia, pela amizade que completa nosso ser com energias gratificantes do amor entre os irmãos do caminho. Muito obrigado, Senhor, pelo lar que nos acolhe, protegendo-nos das intempéries da natureza, dando-nos a segurança perante os embates da vida, pelo seu cuidado constante, pela intuição que nos conduz nos caminhos seguros, pelas vibrações que sustentam o nosso ser e pelas energias que nos abastecem de forças para seguir mais esta jornada de forma equilibrada e tranquila. Ajuda-nos, Senhor, a construir um mundo melhor, de onde o mal seja banido de vez e somente o amor prevaleça. Ajuda-nos a eliminar em nós o egoísmo que nos impede de estender os braços para ajudar nossos irmãos e sermos caridosos e construirmos um mundo fraterno e de paz. Fluidifica, Jesus, a água posta sobre a mesa, transferindo a ela as boas energias do alto, de forma que ela possa ser benéfica ao nosso corpo e à nossa alma, dando-nos a saúde, também alegria e bem-estar. Obrigado pela realização de nossos trabalhos, onde sentimos a vibração suave de suas emanações. Agradecemos pelos nossos irmãos que compartilharam essa missão conosco no dia de hoje, com suas vibrações de amor. Possam todos receber, neste momento, partículas dessa força e luz. Que esta paz que nos está sendo dada possa nos fortalecer para prosseguirmos em nossas jornadas no dia de amanhã, com fé, esperança, coragem e alegria. Que assim seja. Assim, estamos encerrando mais um programa Pétalas de Luz, desejando a todos uma boa noite e uma ótima semana. Bom, meus irmãos, após essa leitura edificante do Evangelho no Lar, nós trazemos agora uma história para ilustrar o que foi dito no programa de hoje. Certa feita, um homem esbaforido aproximou-se do grande filósofo e sussurrou-lhe aos ouvidos. Escuta, Sócrates, na condição de teu amigo, tenho alguma coisa muito grave para dizer-te em particular. Espera, ajuntou o sábio prudente. Já passaste o que vais me dizer pelas três peneiras? Três peneiras? Perguntou o visitante espantado. Sim, meu caro amigo, três peneiras. A primeira é a peneira da verdade. Guardas absoluta certeza quanto àquilo que pretendes comunicar? Bem, ponderou o interlocutor. Assegurar mesmo? Não posso. Mas ouvi dizer, e então... Observemos se tua confidência passou por eles. Exato. De certo peneiraste o assunto pela segunda peneira, a da bondade. Ainda que não seja real, o que julgas saber? Será pelo menos bom o que me queres contar? Hesitando, o homem replicou. Isso não. Muito pelo contrário. Ah, tomou o sábio. Então recorramos à terceira peneira, a da utilidade. E notemos o proveito do que tanto te aflige. É útil? Perguntou o visitante ainda agitado. Útil não é. Bem, concluiu o filósofo num sorriso. Se o que tens a me contar não é verdadeiro, nem bom e nem útil, esqueçamos o problema. E não te preocupes mais com ele, já que nada valem os casos sem edificação para nós. Da próxima vez que ouvir algo, antes de ceder ao impulso de passá-lo adiante, submeta-o ao crivo das três peneiras, porque pessoas sábias falam sobre ideias, pessoas comuns falam sobre coisas, pessoas medíocres falam sobre pessoas. É, dizia o filósofo Pitágoras que o homem é a medida de todas as coisas. Pode sê-lo, de fato, do ponto de vista filosófico e científico. Porém, quando o que se tem para medir é o comportamento alheio, recomenda-se em primeiro lugar cautela, bom senso, prudência, já que, como ensinava o Divino Mestre, aquele dentre vós que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Jô, capítulo 8, versículos 1 a 11. Encerramos assim a reflexão de hoje. Bom, meus queridos irmãos e amigos, encerramos o programa Pétalas de Luz de hoje, desejando a todos vocês uma semana de muita paz, de muita alegria, e que vocês possam estar sempre sintonizados com a Web Rádio Nova Fraternidade, que traz diariamente para vocês música de qualidade e também os ensinamentos nobres de Jesus, que nos ajudam a refletir e a nos direcionarmos para o caminho do bem. Boa noite a todos. Espero que tenham gostado do nosso programa de hoje e que esse programa, os ensinamentos que a gente procurou passar, possa ajudá-los um pouquinho no dia a dia a se tornar pessoas melhores, porque essa prática do bem é um exercício diário. Uma semana de muita paz e muita luz a todos. Uma boa noite.